chifre que é só pedrada, bebê. Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Oh, oh, oh, oh. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é.